decolou os 38, chame controle 119, decimal 35, tem bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 56. Primeira nave aqui, modulou. Boa noite, 56, da Gol. Boa noite, 56, contato radar, se for nível 410, saída Puca, atenção Aracaju. 410, Puca, Aracaju, boa noite, 56. Web 6720, pronto, copiar. Aqui é Cosco, contact 118.95. No código 5065, controle 19.35. Daniel 3.0, apenas o Luno 4, da Alves Curva Direita 5065, transponder 19.35.6720. Estimativa, frequência da torre no momento 118, decimal 95. 1895 a torre, para pushback, acionamento web 6720 do 4. Que 6720 está autorizado, push e acionar portão 4, chama para o táxi. Autorizado no 46720. Ok, maintain this frax. Salvador, boa noite, vou no 764. 764, prossiga. Ciente da Quebec, 400 Brasília, por gentileza. Ciente, aguarde cópia 400 Brasília. Ciente, boa, então 764. Boa noite, 56, chame Recife, 2085, alterna 2545. 2085, 2545, boa noite, 56. controle, o papá papá é papá serra, CF de papá, para prosseguir na descida. Papá papá é papá serra, sua identificação, chegada a Mari, desce, mantém o nível 050. 050, chegada a Mari, serra. Solo trip 5415, pushback acionamento. Quatro cinco, tá autorizado, puxa acionar, chama táxi. Chama táxi. Salvador, boa noite, objeto 6708, formação Quebec. 6708, sendo identificação, chegada MAN, desce e mantém o nível 060. Identificou, chegada MAN, 60, 6708. Reporte AB, runway 10. Cross contact control 109.35. Salvador, approach control, Papa Romeo, Mike, é Cosca. 47, 3 horas e 40 de autonomia, altera da Confix. Climb to flight level 055 to go. 678 to Aracaju. 777. Romeo Mike Echo Oscar, radar contact, climb at level 055. Correction, climb at level 1000 feet. Say again, please. Cleared, 1,000 feet. Cleared. Feet. Summative. Dog, confirm Skok. 0271. Pode ser com o meu controle. No 856, chame Recife, 2085, até no 2545. 56720, autorizado a linha, decolar a pista no 0, vento 130 graus, 08 nós. 2854-2545. 1-0, chama a torre 18-95, ano pronto, trip 5415. Sente autorizado, pode esperar dar 1-0, quando pronto, ó. 11895 com a torre, o trip 5415. Senhor, só uma dúvida, a saída Tael, transição seria? É Dael, Leda e após a posição Leda e pro Ilhéus. Dael, Leda, após Ilhéus. Ciente, muito grato. Level 055. Fly head code position now. Ok, for now, heading code position, climb to flight level 055. Papa, Romeo, Mike, Echo. Solo trip 5495, frequência da torre seria 1895 ou 1860? Tá, 1895 agora, a gente tá em teste de uma frequência nova aqui pra homologação. Ah, tá ok, grato, então bora, tchau. Boa noite, 56, controle. Salvador, grounded, 8002, good evening. 8002, go ahead. Please, 86 clearance, Galeon level 360. Okay, Roger, stand by to copy, altimeter 1013. Anyway. Afro 230 nós. 120. Tem, quer com a passear. Sobre 6708, tem condições de reduzir para 220 nós, apresente. Reduzindo 220, 6708. Controle F6720, passa 1700. Boa noite. Sobe 6720, contato radar, subo nível 340, saída da aérea, transição Black. 340, F6720, quando possível. Dá presente, está autorizado da aérea, F6720. Dá presente da aérea, 6720. Boa noite, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Salvador, o gol for no 764, você teria autorização já? É, só um minutinho, eu tô checando aqui. Ok. F4-5, quando pronto, autorizado a colar a pista no 0.120 graus e no 09. Papa Serra, prossegue descida para 2000 pés, ajuste no 013, tem condições de manter velocidade até a posição Duna? Mateu. Gente, manter a velocidade até Duna, Papa Serra, autorizar 2000 pés, ajuste no 013. Meia 708, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 160, limitado pela radial 200 Salvador. 160 de proa, limite a radial 060, é isso? 1960. 1960, 6708. 076, controle 119.35. Para Brasília, língua 400, apesar do 17, cola da 10 na Gole Ofito, 07000, transponde, 1935, controle. Correto, chame para o puxa acionar. Chamaremos, obrigado. 8002, ready to copy. Ready to copy, go ahead, 8002. You clear to Galeão, flight level 360, Lapa Zulu 14. After takeoff, turn right to dial departure and blast transition. Squawk 5075, control 109.35. Okay, level 360, approved to Galeão via Lapa Zulu 14. Dial departure, blast transition, turning right after takeoff. Squawk 5075 and departure 119.35, 8002. Affirmative, departure ready to push inside. Yeah, I'll call you for pushback, 8002. Comandor 764, está próximo do posicionamento ou está na ponte 5? Ok, na 5, está autorizado, chama para trás. Chamaremos, 164, obrigado. Noite, gol 1-2-7-3, informação Quebec, passa 1-6-0 para 1-0-0. Gol 1-2-7-3, essa identificação, chegada bom, desça e mantém o nível 0-7-0. Identificou, baixa para o 0-7-0 na bom, gol 1-2-7-3. Controle, poderia só confirmar para o 1-2-7-3, 0-5-0? Firme. Nível autorizado para o 1-2-7-3, 0-5-0, confirme. 050, afirmativo, no 273. 050, obrigado. O controle copiou a solicitação de nível final no 40 do TRIP 5415? Afirmativo, aguarde autorização, TRIP. Sim, aguardando. 96708, curva esquerda pro 1104, limite permanente. Esquerda 104 de proa, web 6708. Esquerda 105, web 6708. 105 de proa, 6708. Web 6720, chame Recife 1288, alterno 264. Recife 1288, alterno 126.46720. Web 6708, inicie redução para 180 nós, está autorizado 2000 pés, ajuste 1013. Forma o tráfego 12 horas, 7 milhas, de pequeno porte, está na final ILS. Paciente, então, desce para 2.180 nós, 7.08. Firmativo. Localizador, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, chame a torre no 8.6. Trip 54 no 5, solicita proa de coral, se possível. Coral. Autorizado proa de coral, suba e mantenha o nível 1 no 40. Voa coral, ascensão no 40, trip 54 no 5. Lauda 58, autorizado girar base pela direita 197, reporte girando base, treino de pouso baixar travado. R-Nave para pistão no zero. Gente, gol 973, está autorizado a R-Nave, voa na planta Serra Vitor 367. Desça para nível 040. Serra Vitor 367 para o 040, gol 973. 360, Galeão, aguarde copy. Guardando, pode. Já dou curve à esquerda, proa 065, reporte estabilizado. 65 de proa, reporte estabilizado, 6708. Negativo, mantenha 2000. bater 2000 atingir, 6708. Para o gol 764, temos 8-1 a bordo, Terna Confins, com 3 horas e 35 minutos. O 764 está livre, o táxi confirmadamente chegou para mim? 8-1, Terna. Está livre o táxi à direita, chama a torre 18 decimal 95, ok? 18-95 no ponto de espera. Hoje, direito ao táxi 1895. Bom, espera, obrigado. Boa noite, até a próxima. Já 708, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 6708. Papa Serra, vento de 190 graus, 089, autorizado o pouso, pista no 7. Base para final, machado e travada, 900. Sete meia quatro, você cola sem parada? Oi. 6708, chame torre no 8 decimal meia. 18 meia, 6708. Web 6708, é o controle? 08, continua a aproximação, agora a direção para pouso, puxão no zero, a piscina deslocada primeiro 90 metros, vento de 120 graus, 099, ajuste padrão. Padrão, prosseguindo, aguardando, ciente, menos 90, 67, 9, 0, 8. Web 6708, torre no 895. Né, 608, autorizado, pista no 0, 120 graus, 099. Livre pouso na pista 10, 6708, vai embaixo travado. Eco Passierra, solo aos 02, vai para 5. Para o Pátio 4, Graé, para o Backtrack. Autorizado Backtrack, táxi a pista, reporte 197 livre. Controle Salvador, gol 1273, mais 3 milhas para o Serra Vitor 367. Gol 1273, desce para 2500, ajuste no 0, no 3, autorizada Renata, reporte Serra Vitor 366. 2500, no 0, no 3, gol autorizada Renata, gol 1273. Controle Salvador, boa noite, Dan 3560, informação Romeu. Dan 3560, acena identificação, chegada a MAN, desceu nível 050, redução para 250 mais. Identificou na MAN, descendo para 050, reduzindo para 250 nós, Dan 3560. Quando 764, forma um Boeing da Web na aproximação, na curtíssima, após o posto no mesmo ali, mantém a ficha no 0. Passear, frequência livre, estacionar, boa noite. Boa noite. Boa noite, puxa, estrada, pode o táxi. Charlie Taxi 8002. JetMaster 08, solo 04, livre direita, chama o solo em 121, decimal 9. 219-7-08. Falando JetMaster 08, livrando a sua escuta. Confirme. 3560, após toque, intenção igual serve 366 para o RNAV da 10. Controle ciente da RNAV, aguarde autorização, tá 3560. Na escuta, 3560. Controle Salvador, gol 1273, passando o servidor 366. Gol 1273, complete final do procedimento RNAV, chame torre na frequência 118.95. 895, gol 1273. Só um braço da companhia iniciando rolagem, guarda pista livre, ajuste no 0 no 3. Quarta colada agora 06, controle 119, decimal 35, tem um bom voo. Solo, gol no 601. Controle Salvador, gol 1764. Gol 1764, contato radar na decolagem, subnível 400, saída Gole, transição fixa. Contato radar, gole o fito, sobe ao 400, bom, 764. Então 3560, autorizado 2500 pés, ajuste no 0103, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Autorizado 2500 pés, ajustado 2013, vai reportar estabilizado na RNAV, então 3560. Juliette, objeto 1720 graus, 079. Informo, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. 4, táxi livre. Livre até o portão 4, 608. 601, cópia?